Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares. É isso aí, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que assistimos ultimamente. Dessa vez com uma galera muito legal aqui, com o Ivan Motosserra, do Gini Mumbeta, Rock 30. Tudo bem, Ivan? Tudo, dessa vez eu não vou sacanear. Beleza, senão vou te derrubar. Legal. Também com o Daniel, o maldito, que é do blog Caoticagem. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bem? Tudo bem, querido. Fale um pouco sobre o trabalho que seu blog exerce aí na blogosfera. Olha só, o blog tá começando agora, ainda tô inserindo conteúdo ainda, muitas bandas de metal, extremo, filmes bizarros, toscos, engraçados, doentios, bandas diversas partes do mundo. Vai ter bastante HQ, extremo, assim, com zumbi e tal. Ainda tô inserindo conteúdo ainda, mas vai rolar muita coisa. Beleza, quer dizer que lá não se encontra o segredo da feiurinha com a Xuxa. Nossa senhora. Não, isso a piada não. Foi escrota também, também assim. Esse ainda não. É trash? É trash. O foda é que é não, trash, essa tem que ser trash, mas tem que ter sangue. Se não tiver sangue, então não entra. Cara, mas é pra Xuxa o filme? É, tá bom, vamos lá. Com o Eduardo Costa, do Destino Poltrona, tudo bem, Edu? Tudo ótimo, com você. Tudo beleza aqui. Tranquilo, no maior gás, depois de muito café. Opa! Com o Torinho, meu amigo querido, tô sempre gravando com ele, que é do Filmes com Defendo, uma penca de podcasts aí. Tudo bem, Torinho? Beleza, Angélica? Mais uma vez aqui no Bate-Papo da Masmorra, sempre um prazer. Eu tô sempre acostumado assim a falar com o Torinho, eu tenho que falar com o Torinho quase todo dia agora, senão eu fico feliz, cara. Dizem as más línguas que o Torinho e a Angélica estão aí, tem aquela coisa assim, aquela amizade bonita, entendeu? Dizem as más línguas, eu não sei de nada. Eu acho que o Ivan, eu achava que o Ivan tava sóbrio, mas agora eu já desconfio que ele já andou tomando alguma coisa. Não, não tem como o efeito tá durando desde hoje de manhã até agora, não tem como. Beleza. Com a minha colega, a Monique. Tudo bem, Monique? Faça o seu jabá. Tudo ótimo, Angélica. Boa noite. Tô com um blog lá de contos eróticos. Opa! Esse eu quero. Tem hentai? Tem hentai? O All Day Is a Dream About Sex. Pontos eróticos, pô. Não falou de hentai. Ah, mas todo bom conhecimento é isso, vale. Homens, comentem com respeito. Droga. Tô brincando. Se eu falar essas certas coisas perto do Ivan Motosserra, não adianta, cara. Que ele no mínimo vai lá trollar o teu blog, viu? Pode ter certeza. Eu tava me soltando, eu achava que aqui era um ambiente assim que a pessoa podia soltar, brincar e tal. Só que eu vi que esse ambiente aqui é muito repressivo. Ui, que medo! É que você tem que ser reprimido, Ivan. Você perde o bom senso no meio da conversa. Por último, mas não menos importante, aqui pela primeira vez com a gente, o Calango, cara, finalmente. Tudo bem, Calango? Tudo bom, tudo muito bem, graças a Deus. Porra, Calango, tu... Porra, não, Calango. Não, olha, solta aí o porra Torinho, cara, não bem é alto. Porra, Calango. Não é porra, Calango. Não é porra, Calango. Porra, Calango! Ah, que puta. Salvou meu dia, salvou meu dia. Tudo bem, meu querido? E aí, o que, que você faz aí? Você tem jabá, blog? Ah, é emoção. Aqui o pessoal tá vendo, ouvindo o Calango pela primeira vez, tô todo muito emocionado. Eu tô emocionada, cara. Eu tô emocionada também, eu não conheci o Calango. Quero agradecer porque, não, eu falo sem, é sério mesmo. Assim, eu quero agradecer porque você é um ouvinte muito participativo, comenta, faz uns comentários enormes, que a gente vê que deu um puta trabalho pra você escrever. Então, olha, seja bem-vindo aqui e venha sempre. Obrigado. Vamos aí. Tá bom. Beleza. E aí, eu acho que nós devemos começar com você mesmo. O que, que você tem assistido ultimamente e você gostaria de compartilhar com os ouvintes aqui? Olha, eu tenho assistido ultimamente, graças ao... começar o Jabá, graças ao filmes com legenda. Tintim. É o primeiro. É o primeiro. De muitos. Pelo jeito. Tô vendo. Mas tudo bem, vale a pena, viu? Fazer jabá da masmorra do filmes com legenda é sempre bom. Então, eu tenho assistido muito uma série que eu vi no filmes com legenda, que me lembrou muito uma outra série bem antiga chamada Cosmos, que fala sobre várias coisas, sobre o universo. E essa série se chama... meu inglês é uma bosta, então se ninguém entender, depois eu escrevo um texto. A série se chama Through the Wormhole, com a apresentação do Morgan Freeman. Muito bom. Muito bom. Não conheço, é legal. Nossa. É muito bom. Quem gosta de ficção científica, prato cheio. Prato cheio mesmo. Eles falam. É um programa onde eles têm várias apresentações de vários cientistas de várias áreas, cada um dando a sua interpretação sobre um monte de assuntos, sobre um monte de teorias. É, eles falam desde a origem de Deus, começando por Big Bang. Depois vão falando sobre buraco negro e muitas coisas. É bom demais. Pra quem gosta desse tipo de assunto, é divertimento. Agora, pena que só são 7 episódios, né? É verdade, são 7 episódios apenas. Eu já assisti todos e tô procurando alguma outra coisa semelhante, porque é muito bom, muito bom. Já assisti, pra dizer a verdade, assisti mais de uma vez, porque eu gosto muito mesmo. E Morgan Freeman apresentando é uma beleza, né? Ele sempre... Aquela voz de Darth Vader, né? É pior. Ele sempre introduz os episódios contando, comparando o assunto que ele vai, ser explanado naquele episódio com alguma história de infância da vida dele e tal. Isso é bastante interessante. A abordagem do programa é muito interessante. A edição é muito bem feita. Nossa, é maravilhoso. Os efeitos especiais que eles usam é uma coisa muito boa mesmo. Pra mim, vale completamente o download pra quem gosta e pra quem curte esse tipo de assunto. Sim. E é difícil de descolar essa série assim ou é de fácil acesso através da internet aí? Filmes com legenda sempre tem. De fato, foi onde eu achei e onde eu assisti. Muito bom mesmo. Lá, aliás, eu tô achando difícil encontrar alguma coisa que não exista no Filmes com Legenda. Ah, eu encontrei vários, o Torinho prometeu que ia botar e até hoje nada. Tem Snuff lá, Torinho? Hã? Snuff? O Torinho tá meio desentendido hoje, então... Não, é porque ele passou o dia inteiro pegando no meu pé hoje e ele tá muito cansado por causa disso, entendeu? Quem for conferir no Twitter... Você sabe qual foi a merda que o Calango fez essa semana, né? Ah, pronto, mais uma. A merda que ela não fez. Angélica, oi. Não tem o pessoal do Visão Histórica? Tem. Eles ficam tweetando toda semana, né? Tipo assim, aconteceu hoje na história. Aí mostra uma data importante, né? Sim. Aí eles tweetaram lá, aconteceu hoje na história. Cecília Meirelles morreu. Aí o Calango! Dá um reply pro Visão Histórica. Poxa, que pena! Porra, Calango! Quer dizer que ela morreu na data de hoje, Calango? Não morreu mais na data de hoje! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, para, Ivan, que é contagioso isso aí. Ai, meu Deus. Calango, não liga não, que todo mundo erra, Calango, não dá bola. Não, nada, eu não esquento acontece. A cabeça, não. Eu me divirto com esses caras. Calango, então, mas fora essa série fantástica que você tá acompanhando aí, o que, que você tem assistido? Você tá lendo alguma coisa? Alguma mídia a mais aí que você queira citar também? Que eu tenho assistido também, que é muito legal. E pra falar a verdade, esse não tem no Filmes com Legenda, porque. Olá, não... Torinho! Porra, Torinho! É, só quero ver o que, é que ele vai dizer, vai. Ai, meu Deus. É um seriado britânico do Rick Gervais chamado An Idiot Abroad. Pegaram um pessoal lá que. Pegou um dos. Do grupo deles, de humorista deles, e colocou o cara pra viajar pelas 7 maravilhas do mundo. E ele vai, faz as viagens, tipo um documentário, passando a impressão dele de cada lugar. Só que é muito engraçado, porque o cara é assim, muito troll, sabe? Muito troll, tipo, ele vai... Chega lá na China, o Rick Gervais manda ele fazer uma caminhada por toda a extensão da muralha da China. E aí eles combinam os lugares onde ele deve ir e tal... E cada vez que mandam ele pra algum lugar é só pra se ferrar, e é muito engraçado. Primeira coisa que acontece com ele é ter que comer sapo, assim. Então ele sentado na frente da mulher, a mulher matando os sapos na calçada. Nossa. E ele ali esperando. É, não, pior, você acaba de rir com esse cara. É muito legal. Eu só não botei isso ainda no Filmes com Legenda porque ele não tem legenda, pra falar a verdade. Mas eu sou fã número um do Rick Gervais, quem não sabe quem ele é o criador do The Office. Em inglês, é verdade. Né? É verdade. E tem filmes com legenda, também tem uma série também muito boa lá do, com o Rick Gervais também, que ele fez depois de The Office, que é o Extras, né, que ele faz um extra de... Ah, cinema. Sim, sim. Muito bom, que cada episódio é um ator de Hollywood convidado, né, tem o Samuel Jackson, tem a Kate Winslet, tem, é muito legal essa série. Uhum. E, pô, tudo que o Rick Gervais faz, eu boto fé. Ele tem até uma série dele também no Filmes com Legenda, esqueci o nome agora, acho que é The Rick Gervais Show. Que ele pegou assim os podcasts dele, né? Que ele grava lá na Inglaterra com os amigos dele e fez animação disso, das conversas. É verdade, eu já vi isso aí, é muito legal mesmo, muito legal também, é verdade. Pô, oh, legal, cara. O Calango veio com coisa nova e interessante pro pessoal conhecer. Obrigada, viu, Calango? Isso. Beleza. E aí, logo em seguida, vou pedir pra nossa amiga Monique aí falar o que ela tem assistido aí. Eu já sei em off que ela já me contou o que é, mas vamos ver aí se o pessoal já assistiu. Diga aí, Monique. Pois é, então, eu assisti a um filme de uma mulher aí que tá começando, mas já carrega um peso enorme no sobrenome, que é a Sofia Coppola. Ela tem, acho que, cinco ou seis filmes lançados. É, pra quem não sabe, ela trabalhou no Poderoso Chefão. Nossa senhora, acho que ela quer apagar isso do currículo dela, viu, Monique? É, trabalhou em algumas coisas, mas resolveu se dedicar à direção... E a roteiro de filmes. Eu assisti a Virgem Suicidas. Muito bom. Que é um livro do Jeffrey Eugenides, que ela retratou assim muito bem, muito bem. É difícil alguém, eu pelo menos, e algumas pessoas que eu conheço, é bem difícil achar um filme tão bom quanto o livro. Mas é muito bom. A história é. Vou tentar não fazer spoiler. É uma família americana, se passa na década de 70, que tem cinco filhas lindas e as filhas começam a descobrir a sexualidade, enfim, os problemas no casamento entre o pai e a mãe, e a filha mais nova comete suicídio. E a família tranca ainda mais, é uma família muito religiosa, tranca ainda mais as filhas dentro de casa. As meninas não têm acesso a nada. E o filme se desenvolve em torno disso. É uma filha querendo dar demais. Enfim, é um filme muito bom. É parado. A película é perfeito, é perfeito. Pra quem quer fugir um pouco das coisas dos filmes hollywoodianos, esse é um filme muito bom. Muito bom mesmo. E tem no Filmes com Legenda. Sim. Ah, mentira, Torinho, que tem no Filmes com Legenda. Tem. Uhum. Sabe por quê? Porque ela tava precisando de torrent, eu tive que mandar de outro lugar pra ela. Ah, que ela não conseguiu encontrar e eu também não consegui encontrar no Filmes com Legenda. Então aquele search tá dando pau, né? Não, tá. Porque vocês não sabem procurar, simplesmente. Olha isso. Ah, rapaz, tá bom. Aí, Torinho, deu uma e eu sou boço, Torinho. Cala a boca, você senta aí. Senta lá. Eu vim aqui pra poder ser minha discórdia. Procuraram com o nome original? Não, eu botei A Virgem Louca. Não, nome original, em inglês. É claro, eu procurei em inglês e procurei em português. Procurei pros procurou dois. Com aspas na pesquisa. Ai, que bicho. Olha lá, tu tá querendo. Não, mas isso é uma regra universal. Tem até no Google. Se você quer refinar sua pesquisa, bote aspas. Que olha só, tá vendo? Olha lá, obrigada pela dica, hein? Fica, mas a minha. Né? A minha pesquisa tava fuleira, não tinha aspas. Ah, tudo bem, é um download. Entre 200 mil visitas, um download a menos não vai matar o filme escondido. Hoje em dia ele tá um pouco se fudendo pro pessoal que baixa lá, ele tá um pouco se fudendo. Ivan, você tá lá, Ivan. Eu quero que menos gente acesse o filme com legenda, porque eu não aguento mais essa meta sair do ar, velho. Porque eu não, é sério, filmes legenda é muito já tá muito pesado. Pra você passar a página demora muito, rapaz. É muito pesado. Não, porra. Agora tá leve, meu filho. O Fox Mulder já mexeu lá, tá leve, tá suave na nave. Meu. É agora que eu vou baixar é tudo. Epa, bora lá. Então, Monique, o filme discute a repressão à sexualidade feminina, correto? Isso, correto. Que acontecia muito na década de 70 em Michigan. Sim. Muitos suicídios. Entre adolescentes. Todo mundo estava querendo dar e os pais não liberavam. Não, não liberavam. E você acha que a diretora, ela cumpriu o que ela tinha a intenção? O filme, a proposta. Ele atinge o público, da maneira como sei lá, ela tinha intenção. Atinge. Um pleonasmo fudido hoje, ó, beleza. Não dá nada. Não, atinge sim. É muito bom o filme. É muito bom. Os filmes dela são assim, tem o Encontros e Desencontros também, que é um filme muito, muito louco, é totalmente fora dos padrões de Hollywood. Ela não tem nada a ver com as coisas que o pai dela faz. É muito bom, muito bom. Certo, beleza. E você recomenda por que especificamente, por que que tu buscou esse tema pra assistir? Seguinte, eu vivi numa família portuguesa conservadora horrível. Tinha que fazer tudo escondido. Então esse filme caiu como uma luva na minha vida. Certo. Eu assisti a ele com 18 anos, me parece, a primeira vez, e reassisti ontem. Mas é muito bom, é pro povo mesmo. Instrui a filha, não proíbe de dar, que é pior. Instrui. Na verdade, aconteceu uma vez um caso no interior, porque a menina tinha fugia pra fazer essa vergonhice, acabou prenha. Porque a família não educou, entendeu? Ficava só... Senta aí, Ivan. Eu tô falando sério. A gente já vai falar contigo, Ivan, aí tu vai contar tuas causas. Rapaz, eu tô apoiando a menina e tô sendo tratado assim. Não, tô te tratando com carinho, hein? Eu tô tendo muito trabalho pra editar o podcast que tu participou. Eu vim dar apoio pra Monique. Ele tá contando é a história da mãe dele, pô. Rapaz. No meio da conversa entrou o Barão. Vocês perceberam, né? Tudo bem, Barão? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Tá bom. Quem queria falar alguma coisa aí? Eu. Diga. O Ivan tá me apoiando a dar... com consciência? Eu tô falando... Ele apoia qualquer uma, dá, né? Porque ele tá querendo arrumar alguém, né? Veja só. Com as fotos dele de sutiã e cueca no Orkut, em todas as mídias, eu não sei aquela se ele vai foto era dele? Aquela foto... Não me lembra disso. Gente! Isso é olha, primeiramente, aquilo ali foi uma brincadeira, entendeu? Era homem vestido de mulher e mulher vestido de homem. Dresser. Era todo mundo assim. E depois, isso na minha terra tava... tem outro nome. Depois eu devo dizer que eu estava apoiando o que a Monique falou. Que reprimir a menina não vai adiantar em nada. Quando a menina quer dar, ela vai dar. Ah, veja bem, a questão não é nem dar, é emprestar, né? Mas então... assim, mudando o foco assim da conversa, né? E tal, né? Ele já contou um pouco de minha mãe educada, rapaz. Ou não vem mais gravar aqui. Não grava essa porra. É assim, né? Mudando o foco da conversa, porque, gente, é uma hora de gravação. Tá? Se vocês quiserem falar de quem quer dar, que não quer dar, vocês que sabem, vocês não vão conseguir falar sobre o que vocês assistiram. Oh, tá bom. Tá? Então, tá. Quem quer ser o... Eu derrubo ele, viu, Torinho? Depois não quero me vir no Twitter, viu? Pode querer ser seu. Então, quem quer ser o próximo a falar sobre o que tem assistido? Ivan Motosserra. Vai lá, Ivan. E aí eu te derrubo depois. Vai lá. Eu nem queria, muito bem. Então... Essa semana, né, eu fiz uma série de... baixei muitos filmes, né, no filmes com legenda. E eram principalmente, né, filmes noir e filmes baseados no Nelson Rodrigues. Sabe? Nossa, que chique! E aí, o que tu gostou mais aí? Cara, bem, na verdade, a maioria eu já tinha visto, né, tava só revendo. E assim, um que eu gostei muito de ver, né, de rever, foi o... Bonitinha, Mas Ordinária, né? Sim. Nelson Rodrigues sempre foi um escritor assim que sempre me cativou bastante, né? As histórias dele sempre foram bem impactantes e tal. Ele tem um problema sério pra falar de contínuo, né? Ele sempre quis expor, né, aquelas pessoas assim que tem alguma perversão, né, sexual, assim. Ele mostra que qualquer um, a pessoa mais exemplar da sociedade, pode ser no fundo uma pessoa que quer pegar uma menininha de 14 anos chamada Silene. Entendeu? Adorei a descrição. Ele é o nosso Marquês de Sade, né, Ivan? Rapaz, eu diria que o Nelson Rodrigues é, sabe, pra mim, o meu escritor nacional favorito. Certo. E o que que tu andou assistindo do Nelson Rodrigues? Foi o Bonitinha Mais Ordinária. Eu peguei o livro, né, pra ler já faz um bom tempo, mas e o livro é bem legal também. Você pegou alguma coisa em literatura também do... Eu tenho um livro com uma porção de vários contos dele, uma reunião de vários contos. Nossa. Não muito grande, sabe? Cara, o Ivan, eu gosto de Ivan porque o Ivan me surpreende, cara. Eu não ia imaginar que ele ia falar de Nelson Rodrigues aqui. Rapaz, é isso, fica no bota-fé, no bota-fé, no mas convidado. Mas, Angélica, você tá achando que essa criança é só essa carinha feia e esse corpo horroroso? Muito conteúdo, rapaz. Tem muito conteúdo. Tá pensando que Ivan Motosserra é pouca bosta, rapaz? Cheio. Encheu a latrina e já transborda, rapaz. Você já leu a biografia, Ivan? Não, não li a biografia, mas eu já peguei, já dei uma boa pesquisada em vários cantos. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é fanática e ela fez um curso sobre Nelson Rodrigues. Né, e ele sempre gosta de conversar muito. E uma coisa que eu vejo muita comparação com ele é se o pessoal for pegar pra ler aquele HQ, né, Sin City, vai ver que tem muita coisa que lembra Nelson Rodrigues. Puta que pariu, você foi louco. Tipo? Legal, e aí? As perversões sexuais, aqueles ambientes assim, cheios de tramas, envolvendo a mulher do fulaninho, aquela mulher mesmo que explode a cara do mocinho lá. Que isso é uma ótima analogia, né? Mas dizer que tem... Não, dá pra pegar, eu sinto uma conexão, sabe? Ah, assim, não, claro. É, o que o Nelson Rodrigues discute sempre é a falsa moralidade, falsa moral, né? Do ser humano. Muito bom. E aí, quer dizer que quer falar um pouco sobre o Bonitinha Mais Ordinária, que é o que você assistiu? Que não é a história da tua vida, né? Ao contrário não, do que não, podem não, imaginar. Não, eu não fui estuprado por 5 negões, assim, chamado capamento. Depois do teu trabalho de redação, podem pensar que o Bonitinha Mais Ordinária tem alguma coisa, alguma relação, né, com o teu trabalho. Maldade, mas, né? Depois de ver aquelas fotos do Ivan Motosserra de sutiã, aí o cara vem e faz um comentário desse, eu acho que isso é sonho de consumo dele. E aí, Ivan, fala aí do Bonitinha Mais Ordinária. Bem, agora não tô me lembrado quem é o diretor, né? Mas falar assim, diretor, muitos filmes do Nelson Rodrigues foram dirigidos pelo aquele cara que trabalha na Globo, rapaz, esqueci o nome dele. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor. Tu não gosta do Arnaldo Jabor, Toninho? Eu odeio o Arnaldo Jabor, aquele cara vai morrer no mar, vai arder no mármore do inferno, aquele cara. Tá bom de suave. Fala isso, o cara é um gênio. Quando me manda um e-mail de texto do Arnaldo Jabor, velho, eu só dou um reply assim, quero que esse filho da puta se foda, não vou nem ler. Eu odeio o Arnaldo Jabor com todas as forças. O que ele falou, quando o Dimebag Darrell, né, do Pantera morreu, aí ele saiu no Jornal da Globo, né, notícia lá, né, que não sei quem sabe quem é Dimebag Darrell, né, acho que o Daniel aqui sabe, o Ivan também sabe, é o guitarrista do Pantera, né? Sim. Que ele morreu em pleno palco, porque um cara chegou, invadiu o palco e atirou nele, né? Olha aí só. No Jornal da Globo de noite, o William Vac e o Arnaldo Jabor foram falar que ele teve o que mereceu, porque ele sempre passou a vida toda escrevendo músicas que incitavam a violência, então isso acabou que ele teve o que mereceu. Cara, isso é uma idiotice tremenda, velho. Se fosse assim, música clássica. Música também Hitler era fascinado por música clássica. Então quer dizer que música clássica agora vai me fazer matar uma porrada de judeu. Eu vou ver música pra matar o Ivan Motosserra agora. Pelo amor de Deus. George Bush é louco por country music e matou não sei quantos, mandou matar tantos iraquianos lá no Iraque e tal. Isso é ridículo. Então, se ele falou isso que eu não vi, realmente eu concordo com você, que é uma babaquice. Mas o Arnaldo Jabor, independente de tudo, o pessoal comenta que ele é um excelente diretor. Pode não ser uma excelente pessoa, né? Tirando as merdas que ele fala, mas... Então. E aí, Ivan, como é que... Tua percepção do filme, passa pra gente aí, ou dá uma sinopse, diz aí. Bem, o Bonitinha Mais Ordinária, né, conta aquela história, né, de um cara, um trabalhador... brasileiro autêntico, né, gosta de dar o seu jeitinho e tal, meio malandro, assim, nada demais, né, que é o José Wilker, sei lá como é que fala o nome dele. Sim. E tem uma menininha, né, que ela, uma garotinha assim, né, e ela foi estuprada, pelo que diz, foi estuprada por 5 negões, né. Gangbang. Exatamente, aí pegaram ela de tudo quanto é jeito e tal, e então precisam pra lavar a honra, né, o pai dela, que é o dono da empresa que o José Wilker trabalha, faz meio que um contrato, né, com ele pra que ele case com a menina pra lavar a honra, mas ele é apaixonado pela vizinha e tá ficando aquela, e o primeiramente ele é humilhado, ele fica nervoso e tal, ele fala, sou contínuo sim, o senhor é um filho da puta, né, deixou alguma coisa, só que depois ele recebe um cheque de não sei quantos milhões de cruzeiros, que eu não sei quanto é que vale, mas pelo que dá a entender, muito. E... na época dava pra comprar um fusquinha, pelo menos, né? Não, pelo que falou, dá pra comprar muito Fusca, pelo que dá a entender, né? Sim. E ele fica naquela, né? O filme todo, ele fica num dilema, se ele rasga ou não rasga, se ele realmente é um mineiro, né, como ele fala, né? Ele fala, o mineiro só solidário no câncer, né? Eu tava com essa frase na cabeça agora. Pois é, que tava ele lembrando fala disso. Otolara Rezende. Aí ele fica naquela, se ele é realmente uma pessoa que não tem caráter, ou se ele vai manter o orgulho dele e rasgar o cheque. Ele fica o filme todo nesse dilema e tal, vai descobrindo, enquanto isso, né, nos personagens secundários, milhões de perversões sexuais, do jeito que o Nelson Rodrigues adora. E é isso? É, basicamente o filme, eu recomendo o filme. Mas vem cá, tu assistiu o filme pra poder acompanhar essas perversões sexuais? Ou porque você queria, tava interessado no que é discutido ali, né? Essa hipocrisia, moralismo, essas coisas. É porque eu, em alguns momentos da vida, eu gosto de escrever, né? E eu tô voltando com esse hábito meu de escrever e eu fui buscar meio que inspiração em vários filmes, assim, de cinema noir, né? Grandes clássicos. É, e principalmente também no Nelson Rodrigues. Né, que também que eu admiro muito, né, as obras dele, os filmes baseados nas obras dele também são excelentes, como Sete Gatinhos também é ótimo, Todo Mundo Será Castigado, é Engraçadinha, tá, vários filmes assim, porreta, Todo Mundo Tá Me Devendo vários. Certo, olha, obrigada, viu, Ivan, que bom que você veio com uma surpresa maravilhosa, já é a segunda vez que o Ivan... Ele faz uma ótima indicação nesse podcast, viu? Tá aí, quando ele tá sóbrio, ele consegue, né? Ele consegue raciocinar e ele consegue falar coisas interessantes, né, Ivan? Não solta só asneira, né, Chuchu? Ô, Angélica. Oi, diga. O Hugo tá querendo entrar. Ah, coloca aí. Aqui espaço é pra bagunça mesmo, mas... Tem que chamar você. Tem uma hora limite, certinho. Pronto. Tem que chamar você. Pronto, já está. Agora bora lá, logo em seguida, depois do Ivan... Eu acho que tem que ser o Edu, porque o Edu é um dos que dorme cedo. Daqui a pouco ele se juria e sai andando. Vai lá, Edu. Oi. Então, eu tava um dia testando meu laptop novo na TV, e daí eu tava vendo no YouTube uns trailers legendados. Aí achei um trailer de um filme que tem um carro negro que corre, eu fui atrás dele e achei que o filme chama Aparição, com Charlie Sheen, que é de 86. O filme, ele tem uma trilha sonora bem... de rock, assim, daquela década, né? Uhum. Tem as cenas de ação lá que o carro faz umas perseguições com outros carinhas que tem uma gangue que roubam os carros que impede. Mas fazer umas armadilhas pra ganhar. E aparece um carinha do nada que parece que ele é tipo uma reencarnação ou um desejo de vingança, que ele aparece e com um carro assim, que daí o carro tem poderes mágicos, mesmo explodindo, eles voltam ao normal. E assim, você passa... Oh, esse filme sempre passava na sessão das 10 na SBT. Eu só assisti uma vez só. Nossa, no SBT então deve ter repetido 4.932 vezes. Caramba, você conseguiu assistir? Esse é o Calango! É o Calango! Pois é, o Hugo tá com a gente também, ouvinte. Mais um na conversa aqui, no meio da conversa, como sempre. Eu estou com medo dessa conversa que já virou formação de quadrilha esse podcast agora. É o vai podcast que quer. Nem buceta em carnaval, todo mundo entra, todo mundo faz a festa. Caraca, tá pronto, Ivan, agora me fazendo ter que editar o podcast pra gente. Beleza. Pô, mas o Herói não pode falar isso. Ah. Não, eu acho que é uma palavra chula pra falar de uma coisa tão bela, né? Ah, é verdade. Tá parecendo vagina em carnaval. Ah, não, também é feio, é muito formal. Fala, Ivan, senta lá. Senta, Ivan. Gente, então, com a gente aqui o Hugo, acabou de entrar na conversa. O Edu tava falando sobre o filme, e o Edu, você só não concluiu o que você achou do filme, e se você indica esse filme, se esse filme é uma porcaria, você só viu de curiosidade. Bem, evite curiosidade, ele é bem divertido, porque as cenas de ação são, até hoje, são bem feitas. E até baixei a trilha sonora, tô ouvindo agora. E é boa? A trilha sonora presta? Legal, legal. É bem legal. Eu só esqueci quem tá cantando na trilha. Ah, legal. Beleza. E tu recomenda? É recomendável? Vale a pena? É, quem quer ver o Charlie Sheen, quando ele filmou isso aí que eu tava fazendo Platoon, então era intervalo de filmagem de Platoon e fazer esse filme. Então ele tá pouco se lixando com o filme, sabe? Foi até frente, né? Mas ele é bem divertido. Quem quiser assistir assim... Quem gosta de corrida, Centro de Velozes Furiosos, né? Daí eu indico pra quem gosta de ação. Fala que é de terror, mas não achei muito terror, não. Porque os caras só explodem e não aparece mais nada. Parece que é uma beleza esse filme, Edu. Na verdade, o cara morre e o corpo fica intacto, mas ele fica sem olho. Só perde o olho, mesmo o carro implodindo, não sobrando nada. Tem no filme com a gente, tem. Tem. Beleza. Você ainda pergunta se tem? Porque eu me decepcionei muito essa semana aqui com a agenda. Ivan, deixa a gente continuar a conversa que o tempo tá esgotando, hein? Ah, sim, tem Ozzy Osbourne, cantando Secret Love. Olha lá, rapaz, agora eu já fiquei curioso. E tem outros cantores legais também. Beleza, faz uma trilha aí que eu vou procurar também pra ver se é legal. E aí, agora depois do Edu, vai lá, Barão, você que tá aí quietinho, não fala nada. E aí, o que, que você tem assistido, Barão? Eu tô tentando entender a conversa ainda, caí meio de paraquedas no meio aqui. Sim. Mas, seguinte, eu vi um filme muito bom, um filme espanhol, chama A Língua das Mariposas. Já assistiram? Sim, não. Com certeza, recomendo profundamente esse filme. Pô, filmaço. É só a Angélica que viu? Mas alguém viu aí? Eu não vi. Eu assisti. Não vi. É, assistiu? Uhum. Olha, eu gostei, viu? Ele fala de uma forma diferente, né? Como é que a criança lá, o menino, acaba passando de uma fase da vida para outra, né? Num momento muito conturbado e sem muito perceber o que tá acontecendo, né? Graças ao professor dele. Eu achei, assim, muito bonito o filme, né? É, ele é belíssimo. Ele é sobre um professor bem velhinho, né? Que ele vai dar aula pra um... Isso aí acontece o quê? Nos anos 20, por aí, anos 30, né? É, 30, aham. Uhum, por aí. Eu acho que na Espanha, se eu não tô errada, na Espanha, né? E ele é um cara, assim, ele é libertário, ele tem uma outra maneira de ensinar. Porque antigamente as pessoas, os professores, eles tinham a palmatória... Entendeu? Eles eram, era uma maneira de ensinar muito repressiva. E esse professor, não. Ele é um cara super... tem muita capacidade de ensinar com muito carinho, com muito respeito às crianças e com muito contato à natureza. Sabe? Ele até acaba batendo de frente com os pais de algumas crianças, porque eles acreditam que para ele educar, ele tem que bater nessas crianças, sabe? É chocante. O menino lá, o Moncho, né? Que é o nome dele lá, sei lá, se é apelido. Ele tem um apelido engraçado. É, tem o apelido de Pardal também. Uhum. E ele morria de medo, tanto que no primeiro dia ele se mijou todo na classe lá, né? De medo e de vergonha, né? Sim. Mas aí o professor vai até a casa dele, pede desculpa, né? Eu achei legal a forma. E a história se passa num momento muito conturbado, que tá havendo guerrilha no país, sabe? Tem uma caça a esses caras que têm um pensamento diferente, que eles acham que são comunistas, né? E tal. É um puta filme. Eu assisti esse filme aí porque a gente tem um podcast perdido, que a gente fez um podcast sobre... professores, né? Sobre professores, só que deu problema no áudio todinho do podcast, a gente vai ter que refazer esse podcast. Mas eu assisti esse filme, entre outros, com essa temática aí, e são filmes excelentes. Esse filme aí é da Língua das Mariposas, aquele filme A Onda, que tu também assistiu, né, Barão? Assisti, outro filme bom. Tremendo filme também. Eu recomendo mesmo, a gente não recomendou esse filme ainda, porque a gente tinha esperança de falar dele durante o podcast. Entendi. Temático. Eu gostei até da outra história, que é do irmão dele, que é meio travado, né? É bem mais velho que ele, só que você vê que parece que ele não se desenvolveu, né? E um pouquinho, coisa de um mês, dois meses que o menino mais novo já tá na escola, ele já tá muito mais inteligente e esperto que o irmão dele. Pois é, e isso porque tá sendo educado, entrando na banda, né? De maneira diferente, né? Os dois, sim, né? É, eu achei muito bom, ó. Eu indico aí pro pessoal assistir, se quiser procurar aí, não vai se arrepender. Embora ele, assim, ele não tem ação, ele é mais parado, né? É mais pra você perceber o que tá acontecendo no filme, né? É muito, muito bonito. Fiquei muito interessado nesse filme. É muito legal, você vai gostar bastante. Espero que tenha no Filmes com Legenda. Eu acabei de escrever aqui, não sei se você viu, não tem no Filmes com Legenda, mas já achei ela muito top. Ele vai. Rapaz, Torinho hoje tá grosso que tá, rapaz. Logo vai ter no Filmes com Legenda, ó, que beleza. E manda posta logo, porque assim que sair o podcast eu também mando o link pro pessoal baixar lá. Na gravação vou estar postando, já achei o torrent e a legenda aqui. Beleza. Tá bom. É um filme de 99, filme bom, viu? Excelente, o Da Língua das Mariposas é muito bonito. Não vou nem te falar que é um filme mais parado, é que é um filme que ele tem uma outra maneira, assim, de apresentar uma história pra gente. Sim, ele é simples, né? E profundo, né? Sim, muito bonito, né? No final tem uma surpresa com relação a esse professor. Triste essa surpresa e tal. De qualquer maneira, é um belíssimo filme, viu? Muito boa a tua recomendação, Barão. Obrigada, viu? Monique, você que também assistiu o filme, você quer falar alguma coisa? Você quer destacar alguma cena específica? Olha, eu não lembro muito não, Angélica, que eu assisti ele em Portugal, quando tava em Portugal. Ah, sim. E eu não tava muito, assim, sóbria, não. Mas eu li bastante crítica. Eu li bastante crítica sobre o filme, inclusive em Portugal, para variar. O filme foi exibido com atraso, porque foi... Tudo é censurado em Portugal. Fico muito de cara com isso. Sim. Então, mas esse filme aí é daqueles que está em todas as listas, né? Isso daí é uma coisa até a se citar. Esse da Língua das Mariposas, ele é filmes sobre a temática do professor, filmes recomendáveis. Esse sempre está nas listas. Só para vocês verem, assim, que são filmes que os professores gostam de assistir também. Ah, deixa eu só falar uma coisa, Angélica. Ele foi censurado em Portugal porque diziam que deturpava a imagem dos professores. Antigos. Portugal é o Ado Borogodó, né, cara? Pois é. Eu também sou de família de portugueses, eu sei o que, que é a parada. É o ó. É o ó. Beleza, então vamos lá, Daniel, fala o que, que você tem assistido aí pra dar tempo de todo mundo conseguir falar. O último filme que eu assisti foi se chama O Hospedeiro, nome em inglês é The Host, é um filme sul-coreano. Muito legal, estilo meio... É Godzilla, assim, agora com história, não é que nem o Godzilla, que é muito... É só efeito especial, monstro e correria. Não tem, esse filme tem um foco bastante na família, assim. É um filme que foi sucesso de bilheteria na Coreia, no ano que foi lançado, 2006. Assim, até hoje não teve filme que fez tanto sucesso, assim, bastante legal, 2006. E, assim, o que eu assisti recentemente, assim, também foi o Clive Barker, foi o Book of Blood, muito a livro de sangue. Assim, eu esperava mais, é um filme que conta a história de uma paranormal que tenta fazer estudos, né, na área de espíritos em uma casa na Inglaterra. Ela conhece um jovem, a partir daí começa a ter contato com esse jovem, só que esse jovem é um pouco meio médio, né? Tem contato com os espíritos, só que os espíritos utilizam a pele desse rapaz para poder escrever as mensagens, né? E aí no final, cara, essa cena diz que é foda, né, Daniel? É, o Marcos assistiu, ele recomenda esse filme. Nossa. Porque aparece uma fila de fantasma, imagina, isso. Todos tendo que escrever no moleque, cara, dá um medo. Não, o Clive Barker, ele tem a tendência de fazer nos filmes, ele é um filme meio devagar, assim, pelo menos 60% do filme, né? Depois ele deslancha, assim, na ação, assim, no sangue, né? Sim. Mas, assim, e também por último eu queria recomendar um filme tailandês que eu assisti, é o Meet Grinder, que é de uma história de uma mulher que é casada, né? Mora no subúrbio na Tailândia e ela descobre que o marido tá traindo e tá com problemas de dívida de jogo e tal, aí ela fica surta, né? E mata um monte de gente que frequenta o restaurante que ela é dona e começa a utilizar carne humana. Olha! Isso é maneiro! Isso é legal! Isso é muito legal! Muito esse legal! Isso aí é maneiro! Pra quem gosta de Dexter, vai adorar! Esse aí eu curti! Olha o Hugo desmerecendo todos os filmes indicados desde o momento que ele chegou, né? Não! Maravilha! Vou mandar o tudo link. Bem que ele não ouviu o filme de todos, né, Hugo? Não, o link tá no blog aqui. Beleza, olha, legal. Nem no leite, é mesmo? Não sabia. E aí, eu acabei de botar. Ah, beleza. Acabei de dar o link aí no Instagram. Vem cá, e você citou o livros de sangue, né, que é do Clive Barker e tal. Eu queria falar assim, eu curto muito o Clive Barker, cara. Mas é engraçado que cada escritor tem lá o seu jeito de falar com o seu público, né? Eu sempre achei o Clive Barker muito seco. E falta um pouco de... Como é que inglês, fala? Né? Não sei dizer. Ele é o inverso do que o Stephen King é. Que ele é capaz de mostrar uma história de amizade e tal. Mesmo sendo uma história triste, assim, tinha muito terror, sempre tem aquele conteúdo de amizade e tal, que faz você se apaixonar ou não, né, por certos personagens. O Clive Barker não. Tu já deve ter reparado, não sei se tu já leu alguma coisa dele, que é todos os personagens são totalmente amorais e cruéis, e a gente não consegue simpatizar por eles, né? É impressionante. No último, sem ser esse filme, o último filme dele, O Último Trem, que é, ele tem um relacionamento, assim, um homem com uma mulher, assim, que conta uma história bastante interessante, ele também justamente passa essa mensagem que você tá falando aí, ele não gosta muito de desenvolver no sentimento, é mais no sentido brutal do ser humano, né? Porrada na moleira, né? É. Beleza, obrigado. Várias recomendações aí do Daniel. Esse daqui vai ser o podcast mais linkado até agora, hein, gente? Oh, beleza. E você vai entrar pro Guinness Book, viu, Angélica? Você vai ser a primeira... O primeiro podcast, colocar 10 pessoas em um podcast, né? 9, irmão. Sabe contar, animal. 9 pessoas. Tem 9 aqui? Ah, desculpa, Tori. Oi? Ah, o Torinho tá nervoso mesmo hoje, né? O Torinho tá, rapaz. Ele tá triste. Deixa tá, Torinho, tá menstruado, tá Torinho? Tá triste. Não é não, sabe por quê? Porque o Calango tá aqui! Porra, Calango! O Calango tá quietinho, deixa o Calango lá. Não, eu não tô nem falando que é pra mas não é acontecer errado, exatamente isso. Agora você já tá errado, Calango. Torinho vai estourar as varizes, Torinho. Vamos lá, vamos deixar o Torinho mais calmo, que agora é a vez do Torinho falar. E aí, Torinho, o que você assistiu aí? Legal. Ok, então é minha vez. Agora tô calmo. Então... Bem, eu, como eu tinha falado pra Angélica ontem, durante a gravação do Walking Dead Podcast, né? Uh-huh. Eu ia falar sobre o filme do... A biografia do poeta, né? Allen Ginsberg, né? Que ele fez até algumas... como é que se diz? Algumas parcerias com Bob Dylan e tal, né? Mas, infelizmente, quando eu fui botar o filme aqui pra ver, né? A legenda tava uma bosta, né? Sabe aquela legenda traduzida do Google, né? Caramba, sim. Eu ainda tentei ver sem a legenda, né? Mas aquele sotaque de Brooklyn, nova iorquino, né? Tava muito bizarro. Eu cheguei, não, vou deixar pra ver com a legenda melhor, né? Aí fui resolver ver outro filme. Então eu vou deixar pra falar desse filme mais pra alguns bate-papo na rua aí pra frente, né? Quando eu conseguir uma legenda legal. Certo. Se eu encontrar alguma coisa, eu também passo pra você, tá? Mas assim, pelo que eu tava vendo até o momento do filme, o filme tava bem legalzinho, sabe? Mas o que eu vou falar aqui é sobre um filme que tá aí rolando burburinho aí até de Oscar pra esse filme, né? Do ano que vem, que é o The Social Network, né? A rede social, que é sobre a... Fala sobre a biografia do criador do Facebook, né? Mark Zuckerberg. Sim. E é dirigido pelo David Fincher, né? Quem é que não conhece o David Fincher? Ô, cara. Pô, o filme é legal mesmo, assim. Não sei se tem esse negócio assim, de Oscar e tal, não sei o que, sabe? Mas é um filme muito bom e mostra como o cara é um filho da puta, velho. Olha só. E como é que é a sinopse do filme aí? Fala como ele teve essa ideia de criar o Facebook. Que hoje em dia virou um Orkut, né? O Facebook virou uma bagunça também, né? É maior do que o Orkut, pra falar a verdade, né? Porque o Orkut é mais... É brasileiro. No Brasil e no Irã, né? Mas aqui no resto do mundo é... No Irã, Facebook. Que legal. Na Índia também, né? Mas o Facebook é mais o mundo inteiro, velho. E assim, mostra assim, o começo assim, dele assim, lá em Harvard, né? Que ele é estudante de Harvard. E ele chama atenção porque ele consegue pegar assim, invadir o site assim, da faculdade. E cria tipo um site assim chamado Face Mesh, que ele pega assim as fotos das pessoas, né, e compara, aí manda pro povo clicar, né, e dizer qual é a pessoa mais bonita, sabe? Olha! Ele conseguiu em pouco mais de 2 horas, 280 mil cliques, sabe? É muito mais que o Filmes com Legenda sempre nunca teve, vamos dizer assim. Aí chamou a atenção isso, né, e aí dois irmãos, irmão gêmeos, né? Por sinal, quem faz é o mesmo papel, o Armie Hammer, né? Que tava cotado pra ser o Batman no filme da Liga da Justiça, mas graças a Deus esse filme foi engavetado. E chamam ele, né? Esses caras, por sinal, são até remadores fazem parte da equipe de remo dos Estados Unidos, né? Ganharam até medalha de ouro aí no Pan-Americano, essas coisas assim, né? Aí chegam a ele e falam assim, olha, a gente tá querendo que você... a gente tá querendo montar um projeto de uma rede social em Harvard, chamado Connect Harvard, sabe? E a gente queria que você tivesse os meandros aí de mexer com o software, essas coisas. E tá, beleza. Só que aí ele cria o Facebook pra ele mesmo, né? E não fala nada pros caras, né? E os caras ficam putos. E entra na justiça contra isso, né? E ao mesmo tempo, o amigo dele, o melhor amigo dele, que por sinal é brasileiro, o Eduardo Salles. Eduardo Saverin, isso. Ele quase, é tá vendo? Olha, pensei que era Eduardo Coço. Era o melhor amigo dele. E era tipo assim, ele tinha 30% do Facebook e o Mark Zuckerberg tinha 70% do Facebook, né? E o Eduardo Saverin também entra na justiça contra ele, porque depois que o Mark Zuckerberg ficou amigo do do Sean Parker, né, que é o criador do Napster. Aí eles fizeram a maracutaia que botaram o cara, o brasileiro, né, ficou de 30%, foi pra 0,03%. Caramba, os caras sabem mexer com os pauzinhos, sacanearam, né? Sacanearam legal com o brasileiro, velho, fuderam o brasileiro, velho. Aí fica, né, aí o filme fala sobre isso, né, mostra as duas partes, né, os irmãos que pediram pra fazer o Connect Harvard, né, e o brasileiro, né, mostrando o processo deles dois, né, os juízes e tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo mostrando cenas de flashback, né, da vida deles, né, e tal, não sei o quê. Uhum. É um filme muito interessante pra você ver, velho, que tanto que o pôster do filme é assim, você não faz 500 milhões de amigos sem fazer um pouco mais de inimigos, sabe? Com certeza. O cara é muito filha da puta, velho, e tipo assim, logo no começo... Ele termina com a namorada dele, né? A namorada dele chega assim pra ela, olha, você acha que você não... Que as pessoas não querem... As mulheres não vão chegar em você porque você é um nerd. Não é por causa disso não, porque você é um babaca. Fala assim pra ele, sabe? Caramba. E ô Torinho, isso daí é baseado numa espécie de biografia não oficial? Como é que biografia funciona? Ele mesmo. Ele não quis, o Mark Zuckerberg, né, o criador do Facebook, ele não se envolveu, não teve nenhum envolvimento dele, nem do staff do Facebook no filme, sabe? A única pessoa que serviu como consultor foi exatamente o brasileiro, o Eduardo Saverin, né? Olha só. Serviu como consultor. Mas, assim, ele tanto que depois que o filme saiu nas mídias e tal, né? E ele chegou, veio a público e falou, né, que ele não gostaria de ter sido visto como uma pessoa, sabe? Tanto que até no final do filme, eu não, na spoiler, ele chega assim, ele fala pra advogada, eu não sou uma má pessoa, tá entendendo? Eu só quero só subir na vida, eu não sou uma má pessoa. Pois é. Mas eu acho que o grande filha da puta, não é nem ele, assim, ele realmente ele fez muita filha da putagem, mas o grande filha da puta no filme, pra mim, é o cara do Napster, velho. O tal do Sean Parker. O cara do Napster foi o que fudeu mesmo com o brasileiro, velho. Vê só, cara. Pois é, e influenciou o coitado do Zuckerberg, né, pra fuder o cara. Mas é legal. Beleza, obrigado pela recomendação. Eu não assisti esse filme ainda, mas eu sei que tem pra baixar lá no Filmes com Legenda também, né? Senhora. Mais um ticlin, né? Cada filme aqui tem um ticlin, né? Isso. Beleza, legal. Obrigada, viu, Torinho? E ainda dá tempo. Bora lá, Hugo. O que, que você tem assistido? Pô, quase que eu achei que eu não ia falar. Olha, eu revi um filme, na verdade, né? Que chama Estômago, é um filme nacional. Puta filme. Porra, esse filme é muito foda. Conta a história de, eu acho que, um cearense que vai pra São Paulo. Que ele vai pra São Paulo, fudido da vida, né? Querendo arrumar dinheiro. Todo cearense vai pra São Paulo querendo dinheiro e se fode, né? Uhum. Mas sempre é isso, não, né? Fala aí. Mas é mentira minha? Não, quem vai pra São Paulo traz dinheiro e se fode é baiano. Mas aí ele vai atrás de emprego e tal, aí ele chega numa, como é que fala? Numa lanchonete, num boteco lá, de copo sujo, né? Pede umas coxinhas e não tem dinheiro pra pagar depois, né? E o cara, o dono do coisa, pega com ele pra lavar louça, essas coisas todas. E acaba ele começa a trabalhar no boteco do cara e começa a aprender a cozinhar, né? E o cara, e ele começa a cozinhar muito melhor do que o dono do bar, e o bar do cara bomba, aquela coisa toda. Os salgados, coxinha, pastel do cara, um dos melhores da região. E aí aparece um dono de restaurante, né, italiano, falando que ele cozinha bem, aquela coisa toda, e chama ele pra trabalhar lá. Nesse processo todo ele conhece uma prostituta, se apaixona e tal. Mas o filme exatamente começa ele na cadeia, né? E dali já começa ele na cadeia, contando a história, o que aconteceu. Aquela coisa de, na cadeia, as pessoas subirem de nível, alguma coisa assim, é um fudido que dorme perto da privada, depois vai pro campo, depois vem pra cama, não sei o que, vai ganhando mais importância na dentro da cela que ele está. E eu recomendo, sim, mas é muito, muito esse filme é de fuder mesmo, é um filme muito bom, eu acho que a gente tem que prestigiar o cinema nacional, que só tá melhorando cada vez mais. Esse filme até que é bem desconhecido, né? Pouca gente conhece esse filme, e esse filme é muito bom mesmo. Excelente. A gente até falou sobre esse filme, que a gente tem um podcast só dedicado a filmes que falam sobre gastronomia, ou tem a gastronomia como pano de fundo para a história. Cara, esse ator que ele faz, esse cearense ou nordestino, também não lembro a procedência dele, ele é fantástico. Eu assisti ele também naquele outro filme, O Céu de Sueli. sabe? Esse muito bom vi. Também, muito legal. Sério, isso ali é muito bom. Não muito. Estômago não, mas Estômago é excelente, Torinho. Você tem que assistir. Porque é um filme cheio de ação e de emoção e de humor, sabe? É um filme que é coprodução, né, Edu, com Itália também, né? É, Itália. Itália. Isso, é coprodução com Itália, porque, é, cara, é, sei lá, é um filme excelente. Qual o ano mesmo, Hugo? Eu acho que esse filme, se eu não me engano, eu acho que ele é de 2002. É, cara, sei que... Com legenda que é de 2007. Olha, fantástico. 2007? Tremenda indicação. Muito, muito bom. Não, com certeza tem, foi de lá que eu baixei, por sinal. E eu fiquei, eu só conheci o filme, tem só um... Foi com esse filme ano passado, na verdade. Eu vi esse filme a primeira vez, deve ter, sei lá, uns 3 anos, não sei. E essas foi, acho que foi numa semana passada mesmo que eu revi ele, que eu não tinha nada pra assistir aqui de interessante. Falei, ah, vou ver esse filme aqui de novo, assistir. E é um filme que você vê 2, 3 vezes assim, você dá risada das mesmas coisas, você fica preocupado com as mesmas coisas. É um filme interessante que te prende a atenção total, assim, você não consegue, você quer saber qual vai ser o desfecho da história, por que ele tá na prisão, né? É claro, é. Porque ele, o engraçado é que ele tá lá por causa de crime passional, né? Sim. Um spoiler aí pro pessoal aí. É um crime passional, mas é uma coisa que acontece no final que vocês falam assim, puta que pariu, esse cara não fez isso, saca? Cara, não, esse filme, eu acho que ele é um quase um paralelo ali ao Poderoso Chefão, cara, se vacilar, cara. Que o cara é de uma inteligência, né? Ele é muito inteligente. É impressionante, cara, impressionante. O cara, ele é um loser, assim, que é aquele cara que todo mundo manda, é mó pau mandado, é mó Zé Ninguém, entendeu? Só que é aquela pessoa que come pelas beiradas, cara, é fantástico esse filme. É aquela pessoa, assim, todo mundo acha ele retardado e daqui a pouco ele tá colocando no cu de todo mundo, sabe? Exatamente. É isso, é fantástico. E se é tu gostou do Estômago, assista a outra atuação desse cara no Céu de Sueli. Que é isso que eu acho legal, assim, você vê um ator, assim, que você vê a capacidade de atuação do cara, né? Quando tu tá vendo o cara fazendo um papel, assim, num loser, e daqui a pouco ele tá com, sabe, um personagem totalmente diferente, sabe, você não consegue identificar ele no filme anterior que você viu. Cara, é muito bom, cara, assista O Céu de Sueli também. Tem uma parte nesse filme que é muito engraçada, que eu acho muito foda, que eles estão lá esperando a comida sair na cadeia, porque o pessoal da cadeia, na cela dele, tem um chefão da cela dele que ele tem vantagens dentro da prisão, né? Sim. De trazer a comida própria e alguém lá de dentro preparar a comida, que ele falava que a comida de lá é uma bosta, aquela coisa toda. Lá, eu sei cozinhar e tal, eu trabalho num restaurante, aquela coisa toda. E ele tem uma parte que um dia que ele, a comida tá demorando muito pra chegar, pra ser feita, né? E ele vai e tem uma infestação de formiga, sei lá o que que é. Ele vai, pega um monte de formiga e faz farofa de formiga, maluco. E aí ele dá pros caras comer, todo mundo comendo a farofa de formiga. Na hora que o chefão da cela fala: porra, essa parada tá boa pra caralho, que não sei o quê, hein? Que é isso aqui? Farofa de formiga. Ele começa a cuspir. Porra! Isso, farofa de formiga? Você não dá farofa de comida pra comer, seu merda? Ele toma começa a bater tapa. No carro, toma muito tapa. É muito engraçado essa cena. Esse filme é muito bom. Pra caralho, velho. Você não comeu farofa de formiga, não, é? Farofa eu de não. Formiga tá... É bom, velho. É só o rabinho da Tanajura. É, só o Tanajura, é isso mesmo. Bom. É bom pra caralho. E tem uma outra parte... A mulher da Tanajura é ele contando a história do queijo, acho que é queijo parmesão, né? Roquefort, é aquele bem fedido, Roquefort. É, aquele queijo fedorento, ele contando a história do queijo, é a coisa mais engraçada do mundo. É muito engraçado, eu recomendo plenamente ver esse filme, muito bom mesmo esse filme. É, sim, porque tudo que ele aprende, ele vai tentar explicar pras pessoas, só que do jeito dele, né? É por isso que é, o jeito dele, né? Que fica muito engraçado, aquela voz, o sotaque, naipe e vamos atuar de Torim, fica muito... Desse jeito. Olha o preconceito aí. Muita recomendação. Cara, eu tô falando excelente. Que é muito engraçado, eu acho muito bom o sotaque. É só eles abrir a boca que é engraçado, sabe? Olha só. Acho que por que não deixar com uma piada? Porra, a gente também acha graça o sotaque de mineiro, mas a gente não fala, né? A gente acha que o sotaque meio gay, né? E gay. É isso aí, cara. Então é, rodei, né? Dessa vez não vai dar tempo de eu falar do meu filme. Ah, não. Não tem problema. Fala isso. Beleza. Não, eu ia falar do filme assim, mais complicado assim de explicar. Eu vou deixar pro próximo. Tem problema, tem problema. Então eu quero agradecer aqui ao Torinho, que mais uma vez está com a gente aqui no BPM. Obrigada, Torinho. Beijo, fale um pouco dos seus projetos, ou faça um jabá, ou só mande um beijo, faça o que quiser. É, filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet. Aí seu... Ô, Torinho, grita com o Calango de novo, Torinho. Rapaz, peraí, rapaz. Vou tirar o fone aqui, peraí. Deixa eu primeiro dar meu jabá. O Torinho tá nervoso hoje mesmo, olha só. Tá de ouvir. Tá triste. É porque eu vou viajar daqui a 2 dias, eu tô precisando viajar pra esclarecer, eu tô aqui na piscina. Então vamos lá. É, filmescomlegenda.net, falando cultura na internet, né? O seu site de filmes preferidos e tudo que você quiser lá, se você não encontrar, é só falar com a gente que a gente bota. Falta não. E... Falar com a gente não, falar com você. É, realmente. Os nós estão com a lista aqui enorme pra te passar. Olha, lembrando a todos pra ajudarem o Filmes com Legenda, né, Torinho? Doando R$1 ou um pouquinho mais, o que puder. É, que se puder doar 470 pra pagar o servidor, melhor ainda. Mas, assim, e também tem o pautalivrenews.com.br, né, que está voltando aos poucos, né? Se você tem um podcast e quer hospedar, não tem um site pra hospedar e quer hospedar no Pauta Livre, é só falar com a gente que a gente vai e coloca lá. Oh, e também tem o Tosco Chanchada, meus textos lá, né? E eu não vou dar mais jabá do Rock 30 não, porque o Ivan Motosserra gravou ontem e não me chamou. Então... Ele tá aqui, ele faz o jabá dele, né? Ai, ai. Mais alguma coisa, Torinho? Não, só isso mesmo. Obrigado aí, Angélica, mais uma vez. E vamos nessa, né? Na próxima vez aí, sempre que estiver disponível, eu tô aqui pra gravar com vocês. Oh, muito obrigada, meu querido. E também com o Daniel, que é o nosso colega lá do Caoticagem. Fala um pouquinho dos seus projetos pessoais. Rapidex, Daniel. Olha, vou começar a gravar aí semana que vem o primeiro podcast, o Caos Sonoro, número 1. Ele tá convidado, você, Angélica aí, Torinho Man, Mr. Panda, falar de bandas de metal. E é isso, inserindo conteúdo e começando devagar. Ô, será que quando sair esse podcast aqui, saiu o Pauta Livre Noise que eu participei? Que o Torinho tá devendo, hein? Eu tenho que editar ainda o que eu gravei com o Panda e o Ivan. Mas eu acredito que... acho que daqui a 2 semanas deve sair. Eu gravei o podcast com o Panda e o Torinho, foi? Olá, tava bêbado, metal, sabe, animal, né? Não lembra, não, é? Não lembro, velho. Sobre o quê? Foi sobre trash metal, animal. Ai, nossa. Sério, velho? Caralho, eu tava fora de mim, com certeza. Pois é. Aí esqueci de dar um último recado, Angélica. Opa, pode falar. Porra, Calango! Caralho, sabia. Por que que tu não me avisou pra tirar o Tony, cara? Agora eu perdi a audição nos dois ouvidos agora. Vixe, Maria. Tá bom. A hora que ele falou de último recado, eu já sabia. Pois é, cara. Não, eu fiquei pensando, eu achei que ele tinha esquecido, cara. Eu falei assim, que beleza, não vou precisar tirar o fone, né? Legal. Tá bom. Alguém pode esquecer a cabeça em casa, mas nunca vai esquecer de gritar o porra calando. Rapaz, não, outro dia... Já com aço funciona mesmo, viu? Olha só. O diabo de uma criança aqui gritando aqui. Mãe, olha o calango, mãe. Olha o calango. Eu peguei minha. Fudeu, velho. Ele me encontrou. Beleza. Daniel, continua aí que você acabou sendo cortado. Vai lá, fala, querido. Não, era isso mesmo. Contar a todos e falar que logo mais tem um podcast do Caos Sonoro. É Caos Sonoro. Isso. Beleza, obrigada, Daniel. Com um amigo querido aí, Eduardo Coço. Tudo bem, Edu? Fala alguma coisa dos seus projetos. Só eu tô falando tudo bem, eu tô cansada também, eu tô te cumprimentando em vez de te dar tchau, hein? Tá foda o negócio. Cansaço. Vai lá, Edu. Enquanto meus outros projetos não vão pra frente, acessem o destino poltrona.com.br pra ver crítica e notícia de cinema. Se quiser dar uma ajudinha lá e se inscrever também, é só entrar em contato. Sim, pessoas, participem do Destino Poltrona, que tá precisando de pessoas para fazer resenha, né, Edu? Já temos uma pessoa nova e queremos mais agora. Legal, beleza, Edu. Obrigada, querido. Na ordem aqui para mim, agora Hugo Soares. Fala alguma coisa aí pros ouvintes, Hugo. É uma honra estar participando de um podcast com o Calando, você não tem noção. É muito bom. Pra mim também, cara. Muito bom. Ah, é tudo que o Torinho falou aí, eu mesmo tô chanchado que eu não sou de lá, não. E escutem o Faca no Bucho. Oh, que tá maravilhoso, cada vez melhor. Tá ligado? Eu tava querendo falar isso, tá ligado, desde que eu escutei. É um docinho ela, né? A André fez muito sucesso, velho. Graças a Deus. Não, André, é. Muito joia. Tá legal o casting lá de vocês, viu? Beleza. Com Ivan Motosserra, dessa vez sóbrio e falando de bons filmes. Faça o seu jabá, Ivan. Como sempre, eu venho aqui pra falar sempre de coisas bonitas, entendeu? É, pra mostrar que o Rock Trinta também é feito de coisas bonitas, rapaz. E tá aí, entra no Rock Trinta, quer ouvir música de boa qualidade, músicas bonitas, é, entra no Rock Trinta, escuta, rapaz. Tem um dedão de Ivan Motosserra de qualidade, Rock Trinta. Obrigada, Ivan. Com a amiga Monique. Monique, faça o seu jabá novamente ou dê o seu recado para os ouvintes. Então, pessoal, entre lá no blog de contos eróticos, All Days I Dream About Sex. Comentem, machos, machas, tudo, comentem. E esse é o meu projeto. Ah, eu não vou comentar, não sou macha, pô. Ah, tá, desculpa. moça. E entrem lá e deem opinião, xinguem, façam o que quiser. Beleza, obrigada, viu, Monique, mais uma vez conosco aí. Conferência meio lotada aí, quando tiver menos pessoas assim, você vai poder falar mais com mais tranquilidade, porque eu acho que aqui todo mundo conversou, mas foi uma coisa bem rápida, né? Imagina, foi muito bom. Não pra se aprofundar muito também, né? Mas tá valendo? Tá ótimo. Beleza. Então, obrigada também pro meu amigo Barão, cara, que é sempre um prazer conversar com ele. Pois é, fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Você tava com saudade, sabe? Você tava tão sumido, assim. Eu falei, pô, será que o Barão desistiu da gente, cara? Não, correria demais, não dá tempo mesmo. Mas eu consegui arrumar uma quinta-feira. É, bom, seguinte. É, farrazine.blogspot.com. É um zine virtual, já tá na edição 18, fala sobre música, sobre HQ, sobre contos, qualquer coisa ligada à cultura nerd ou não. É, acessem, é gratuito, dá pra ver online, dá pra baixar. E principalmente, se puder, se alguém quiser colaborar, escrever, desenhar, corrigir, dar palpite, pode ficar à vontade. Entra no blog, tem o link pro fórum, é onde a gente faz a revista. E tem o meu blog pessoal que está abandonado há 2 meses, é redbaronbb.blogspot.com, sobre blues, folk e música indie. Olha, muito jóia o teu blog, viu? Até tá linkado aí no nosso blog também, que ele é fantástico, viu? Obrigada, viu, Barão? E volte sempre, querido. Sempre pode deixar. Tá? Beijo. E, deixa eu perguntar uma coisa, Calango. Primeira vez que participa no podcast? Olha, é a segunda vez, por incrível que pareça. Ah, eu ia falar com aquela frase tão gostosa, assim, de tiramos o cabaço do calango, não dá pra... Não, já descabaçaram o calango. Ah, não te quero mais, calango, agora que tá aí. Já porra, calango! Já foi usado, calango? Já tô arrombado, já. Não tem mais graça. Coitado, calango. Faça o seu jabá, mande o seu recado... Fale que vai comentar nesse próprio podcast. Faça o que você quiser. Não, mas com certeza, tem que comentar. Eu só posso agradecer a oportunidade, agradecer por ter participado com todos vocês. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou fã de cada um de vocês, cara. Eu gosto muito de vocês. Ai, todos... que gracinha. Não, é sério. Tá saindo uma lágrima de um olho só, como diria a senhora. Nesse momento os crocodilos choraram, pronto. Mas é sério, eu gosto muito de vocês, gosto das brincadeiras de todo mundo, gosto demais do Masmorra Erótica. É um site que tem me trazido muitas alegrias com vários filmes e com os comentários de todo mundo. Eu me divirto demais com todos vocês. Pra mim é só o que eu posso dizer. Pra mim tá sendo uma honra, apesar de não ter sido descabaçado aqui, mas... ô Calango. Sim. E isso, cara, tu ensinou a gente a comentar aqueles comentários calanguiano gigante. Sim, o pessoal já tem o modo calango de escrever, viu? Não, eu penso o seguinte, eu acho que é uma forma que... A única forma que a gente tem, assim, pelo menos eu tenho, de retribuir, de compartilhar essas alegrias que eu falo que vocês me dão, porque eu acho muito, muito legal você ter o trabalho de procurar os links e você comentar sobre os filmes. Um exemplo que eu posso dar é do Hugo Soares, que veio falar desse filme Estômago, que eu já vi várias vezes, já ouvi falar dele várias vezes, mas nunca me interessei, nunca tinha me interessado pelo filme. Agora eu tô na fissura para ver, porque fico como essa fonte de informação que vocês me dão sempre vai ser sempre boa dessa forma. Olha, então, muitíssimo obrigado. Olha, eu vou te falar assim, se eu tivesse alguma dúvida em relação de por que que eu faço um podcast, por que que eu tenho um blog que fala de cinema, eu ia ter a certeza de estar fazendo esse trabalho e estar feliz fazendo isso, estando você aqui presente conosco, falando essas palavras bonitas e tal. Muito obrigado, eu fiquei até emocionado aqui, viu? Que isso, mas sem sacanagem. Só falei verdade mesmo. É muito bom ter a amizade de todos vocês e curtir, mesmo com a zoação do Torinho, do Hugo e do resto, é tudo muito bom. Muito bom. A internet tem que estar prestando esse serviço das pessoas fazerem amizade, né? Não só ficarem se sacaneando, né, também. Eu não vou nem dizer quem é, mas quem conhece vai saber, mas outro dia me perguntaram se eu tava ficando ofendido pelas brincadeiras ou pelas piadas do pessoal no Faca no Bucho, no Twitter e outras coisas, né? Eu falei, não, que isso, pô. Se não soubesse brincar, não tava participando disso aqui, pô. Eu só me acabo, só me divirto com vocês. Tudo bem que eu só me fodo nessa merda, mas tá bom. Porque é pra ofender. É pra ofender. Não, Torinho, senta lá, Torinho, senta lá. Me estraga tudo, Torinho. É isso aí, gente. Então a gente termina por aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com. E aí, vocês querem terminar como? Tem bastante gente hoje aqui, querem terminar cantando? É, pode ver isso. Ô Torinho, grita com o Calango de novo, Torinho. Não. Vamos terminar cantando, ó. É sol de preto, de pau de lado. Oh, é verdade, Angélica, eu tenho um jabá pra fazer. Opa, vai lá, dá tempo. Bem lembrado pelo Carlos Colombo. Nós estamos negociando aqui a questão dos royalties, de participações e tudo mais. Estou produzindo um vinho tônico Porra Calando e outras firulas, entendeu? Ó, eu quero dinheiro desse negócio aí, hein? Não, beleza, eu quero os direitos pra vocês, vocês vendem lá no SL. Beleza, quer dizer que logo mais vai ter o ringtone Porra Calando. Fantástico. É isso aí. Você tá em sua casa, no conforto de sua casa, aí tá no telefone e aí, porra! Calango de gato! É isso aí, vamos deixar o ouvinte surdo mesmo. Beleza. Acorde sua mãe de madrugada. Então é isso aí, galera. Beijo pra todos. Tchau. Todo mundo, tchau. Bora lá. Tchau. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it. When you got to choose. Every way you look at it, you